Você viu aquela mina aqui da Vila Lustosa? É, foi lá pra praia. Ela muda o endereço, mas não muda a história, né, Livinho? Desceu da vila, foi pra praia pra fugir aqui dos cara. Dos cara. Quando viu Alessio jet ski, voltou a mesma cachorrada. Que ela tá que não para. Tá que não para. Tá que não para. Doida pra sentar pros malas. Tá que não para, tá que não para, tá que não para, tá de volta a safada. Que ela tá que não para, tá que não para, tá que não para, doida pra sentar pros malas. Que ela tá que não para, tá que não para, tá que não para, tá de volta a safada. Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK, beat autenticado. Desceu da vila, foi pra praia pra fugir daqui dos caras. Caras. Quando viu a lancha, o jet ski voltou a mesma cachorrada. Rada. Que ela tá que não para, tá que não para, tá que não para, doida pra sentar pros malas. Tá que não para, tá que não para, tá que não para, tá de volta a safada. Tá que não para, tá que não para, tá que não para, tá de volta a safada. E ela tá que não para, tá que não para, tá que não para, tá de volta a safada. Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK, beat autenticado. Que ela tá que não para.